acreditar. Lá do leste de São Paulo, terceira divisão, periferia, o sangue jorra. É a lei da selva, pra tropa não morrer, morô? Pela perca de seu filho, que naquela madruga tomou uma par de tiro. Outras que reconhecem seus filhos mortos na televisão, falam que é mentira ou ilusão, mas é verdade. São fruto da violência e da maldade, em um lugar onde o que prevalece é o capitalismo selvagem. Não posso parar, minha voz não calo. Manos conscientes, não cai de embalo. Luta contra esta merda que está gerando uma guerra entre irmãos que podiam se unir e dar as mãos. E luta por um lugar sem egoísmo e sem ambição. Viver a vida como ela é, não como querem que seja, numa miséria constante, cheia de impureza. Extremo leste de São Paulo, terceira divisão, São Mateus CT. Chegando lá, logo você vê o que? É barracos em cima de barracos. Crianças gritando, chorando, querendo um pouco de carinho por aqueles que um dia os deixou sozinho. Por falta de dinheiro, morto pelo caminho. Esta violência é um holocausto urbano, gerado pelo próprio homem que sentir ser ser humano. Se liga na ideia, preste atenção, vacilão. É assim que são tratados por homens encapuçados fortemente, armados com um arsenal pesado na mão, pronto pra disparar, seus miolos estourar, caídos na calçada ou em qualquer lugar. Para eles tanto faz o que você é, o que deixa de ser. Um preto a menos no morro é o que vai valer algumas medalhas e um pouco mais. Sua vida valendo menos do que 100 reais. Fique esperto ao entrar em uma quebrada embaçada, pá. Gera mais um a embarcar, porque a morte é seu guia, andando do seu lado, te fazendo companhia no seu dia a dia. Tá parecendo monotomia, lá do leste de São Paulo, periferia. Não tô escondendo, é assim mesmo. Primeiro atiram, depois vê o suspeito. Não interessa se vou fazer alguém chorar. Terceira divisão, este é o meu lugar. Molecada na fissura de pó, pra baixo e pra cima, escondendo o B.O. Terceira divisão é minha quebrada. Fique esperto ao chegar por lá, camarada. A maldade está por perto, pode acreditar. Justiceiros, fantasmas assombram por lá. Vários manos que cresceram a meu lado, pela má influência, entrou do lado errado. Hoje em dia foram todos assassinados. Fatos divulgados em jornal, o nome de alguns agora até vou citar. Mano Julinho, mano Faviola, pode acreditar. Que a minha infância não foi tão diferente da sua. Tive que viver a realidade dura, nua e crua. Mas nem por isso não me entreguei ao mal, porque eu não queria que minha mãe visse meu corpo numa esquina, coberto com jornal. É mal, com um tiro certeiro na testa, segurando em minha mão, lembrando tudo aquilo que eu fiz que não presta. Por isso eu parei, olhei pra minha família. Chorar já não adiantaria. Este recado, colisão, está passando para os manos que no pó estão se acabando. Sistema capitalista imperando. Infelizmente é assim. Terceira divisão, raciocínio. É lá do leste. Esteja de bem com sua própria cabeça, que você mesmo monta a sua própria sentença. Pode acreditar. Do lado leste de São Paulo, colisão verbal.